Luciano Vicenzi, ele que é professor universitário, também é um dos responsáveis aí por uma pesquisa que está trazendo à tona o chamado diagnóstico de mindset. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da RCI. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão do diagnóstico, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, uma ferramenta empresarial que vai ser apresentada na próxima semana aqui na cidade. Isso. A ideia do diagnóstico ela vem em decorrência de uma necessidade, na verdade, do próprio mercado, né? Você sabe que a gente vive um momento grande de transição de modelo econômico em função das novas tecnologias que vem modificando o cenário, o ambiente de negócios de modo geral. E se fala muito, então, da necessidade de mudar, da necessidade de abrir a cabeça, da necessidade de se pensar diferente, porque as tecnologias elas não vêm só colocar no digital aquilo que era analógico, é um novo jeito de pensar, um novo jeito de ver a vida de modo geral. Mas falta no mercado uma ferramenta, ou faltava no mercado uma ferramenta, um fator que auxiliasse o indivíduo a entender qual é o nível de preparação que ele está em termos de mentalidade, em termos de jeito de pensar, para se adequar melhor a essa nova economia ou não. E esse é um trabalho de pesquisa que a gente fez aí de bom tempo. Eu pesquiso o tema de mentalidade ou modelos mentais ou mindset há mais de 20 anos. E isso nos permitiu, então, formalizar nos últimos anos aí uma ferramenta para que a pessoa possa responder e ela ter uma avaliação, como é que ela está em relação às competências ou habilidades socioemocionais que estão por trás dessa mentalidade chamada mais abundante ou mais aberta, que aproveita melhor as oportunidades, que enxerga melhor as oportunidades, e a mentalidade mais de escassez, ou seja, uma mentalidade baseada mais em dividir o que tem e repetir o que aí está. Então a gente formulou esse diagnóstico justamente para permitir à pessoa, ao profissional, à empresa, que ele faça uma reavaliação dessa predisposição mental das pessoas para lidar com esse novo, para lidar com esse diferente, e aí sim possa fazer então ações de desenvolvimento e de preparação para esse novo momento nosso aí, né? E você citou até a questão de fatores socioemocionais, né? Porque muitas vezes acaba se focando muito naquela questão da capacitação técnica para determinada área, mas o socioemocional acaba pesando bastante aí. Exatamente, porque o técnico, aos poucos, vem sendo substituído pela tecnologia. A atividade que é técnica e que ela é repetitiva de alguma forma, ela vem substituída pela tecnologia com maior rapidez, menos custo e mais agilidade. Então, se você pega, por exemplo, um robô que faz cirurgias no cérebro, onde um mega especialista leva 8 horas, justamente em função da complexidade do que é mexer no cérebro de uma pessoa, e o robô faz a mesma cirurgia em 4 minutos. Então, você compara 8 horas de um profissional altamente especializado, técnico, em fazer uma cirurgia de altíssima complexidade, e você põe um robô e faz em 4 minutos, você vê que alguma coisa, de fato, está mudando no nosso jeito de fazer as coisas. Então, aquele trabalho que ele é repetido, ele tende a ser substituído. Qual é o nosso dilema nessa história? Por que essas habilidades socioemocionais, então, ganham destaque? 2 motivos. O primeiro, nós fomos educados sistematicamente para repetir modelos. E agora todo mundo fala, seja criativo, olha a inovação, você tem que pensar diferente. Mas eu passei a vida inteira sendo treinado para repetir. Era assim que eu me saía bem na escola. Se eu era um cara disciplinado no trabalho, era assim que eu me saía bem. Se eu fosse um bom técnico, era assim que eu me destacava? Pois é, isso não vale mais. Agora você tem que ser criativo e inovador. Mas como é que eu faço isso? Qual é o ponto de partida? Por onde eu começo? Então, quando você... Aí vem o segundo motivo. Quando você, então, começa a saber que a parte técnica é feita por uma máquina, o que que nos diferencia disso? De nos diferencia o lado humano. O lado humano está justamente nessa capacidade de conexão, nessa capacidade de relacionamento, nessa capacidade de empatia, nessa capacidade de você estabelecer conexões com outras pessoas de uma forma que isso traga um novo sentido para as atividades. A gente não precisa concorrer com a máquina. A gente tem que saber se conciliar com essa tecnologia para produzir coisas novas para a humanidade, em benefício da humanidade, de forma geral. Então é aí que essas habilidades socioemocionais ganham sentido. E a gente avalia 6 delas que a gente considera como base ou como essenciais para essas competências aí do século XXI, né? A autoestima. Se a pessoa está com a autoestima mais baixa, ela tem mais dificuldade de defender as ideias dela, ela tem mais dificuldade de dar valor às próprias ideias. Às vezes ela tem um insight legal, mas ela acha que isso não vai cair no gosto do povo, eu não vou falar porque o pessoal não vai... Não deve ser tão boa a minha ideia. Então, falta ela, às vezes, a predisposição de colocar, a coragem, então, para se posicionar nos diferentes contextos e colocar suas ideias, a sua autonomia... começar a formar as próprias normas, porque até então a gente funcionava pelas normas dos outros, que é o padrão da repetição. Não, agora eu tenho que começar a criar as minhas normas, eu tenho que desenvolver essas minhas normas, então entra a autonomia como fundamental. A confiança, que é aquela competência que é assim, né, você parte desconfiando ou você parte confiando até prova em contrário? Como é que é a predisposição pessoal? Para a gente funcionar em equipe, a gente precisa partir da confiança, né? Que cada um vai fazer o seu papel, que juntos a gente pode construir alguma coisa melhor. A experiência, que é a capacidade de autotransformação, eu tenho uma experiência e eu saio dali um ser humano melhor, eu saio dali uma pessoa com uma visão diferente, um jeito de pensar diferente das coisas, ou eu saio igualzinho, tal e qual. Então, essa capacidade de autotransformação está na experiência. E, por fim, a sexta habilidade, que é justamente aí sim a criatividade. Que, às vezes, quase decorre dessas todas. Porque aí eu vou confiar nas minhas ideias, eu sei que eu posso pensar diferente, eu confio na minha capacidade de lidar com isso, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo dividir ideias, eu consigo trabalhar em conjunto. Então, é aí que eu começo a expandir essas minhas fronteiras mentais, como a gente gosta de chamar aí no software mental, expandir essas fronteiras mentais para pensar de um jeito novo, de um jeito diferente, e que então se concilie com a tecnologia e não veja a tecnologia como alguma coisa que vai tirar o meu emprego. Ela não deve ser vista como um inimigo social. Ela deve ser vista como um fator que nos ajuda como humanidade, como indivíduo, a ser melhor, né? Pois é, inclusive, né, o papel humano entrando aí no papel de planejar algumas dessas tecnologias, até nesse sentido, sem dúvida, de que, né, libere-se o homem ali das tarefas repetitivas para que passe realmente a focar em outras questões. Esse trabalho que vocês fizeram envolveu quantos pesquisadores? Tem empresas aqui de Foz do Iguaçu envolvidas também? Como é que foi criado isso? A nossa empresa é uma empresa de desenvolvimento gerencial, é a Consvita. Estabelecemos uma parceria com uma empresa de tecnologia que trabalha com inteligência artificial, que é a Athena Media, e junto com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, a gente começou a dar a formatação nesse diagnóstico, né? Então, nós temos gente de reeducação emocional, nós temos gente da psicologia, nós temos gente de mercado, executivos de mercado, nós temos gente ligada à parte de comunicação. Então, a minha área, que é a área de estratégia, a área de desenvolvimento de lideranças do ponto de vista da estratégia, então a gente juntou um grupo de pesquisadores aí, de diferentes áreas, para justamente ter uma visão mais sistêmica, mais ampla, mais de conjunto, do que precisaria ser essa ferramenta para que ela pudesse ter uma utilidade muito grande, muito positiva e de fato ajudar as profissionais e empresas a se preparar para essas mudanças aí, né? Então isso nos requereu aí nos últimos anos aí um investimento significativo de tempo e de recursos, justamente porque na hora que você vai trabalhar com esse tipo de competências, habilidades socioemocionais, você precisa ter uma tecnologia por trás que seja capaz de correlacionar esses diferentes fatores do comportamento humano e te dar uma noção mais clara. Ó, tua autoestima está assim, tua coragem está assim, tua autonomia, tua confiança, tua experiência, tua criatividade. Essas são as condições, a partir dos comportamentos que você sinalizou aqui, das suas respostas aos comportamentos, é assim que você se encontra hoje como foto, né? Porque, felizmente, a gente pode todo dia se trabalhar e ser uma pessoa melhor, não é isso, Guilherme? Então, sempre em evolução, né? Todo dia, né, meu velho? Todo dia a gente pode acordar e dizer assim, hoje eu vou começar a fazer um pouco diferente. E essa ferramenta, portanto, né, ela tem como foco profissionais e pode ser aplicada em ambientes também de qualquer empresa. Como é que vocês pensaram? Sim, na verdade, do ponto de vista empresarial, ela serve da cúpula base. Porque, e aí um fator importante para a gente entender. Normalmente as empresas, quando elas quebram quando elas estão numa fase de transição delas. Então, da micro para pequena, pequena para média, média para grande, grande para global. Quando elas vão fazer a transição, ou seja, esse modelo de sucesso que você criou até aqui, já não serve mais para o próximo passo. O seu nível de complexidade aumentou e você precisa de pensar diferente. Então, normalmente, a dificuldade de pensar diferente já traz essa quebra. E agora a gente está no momento de disrupção, que a gente chama do mercado, de mudanças mais significativas, aceleradas. Por quê? Porque hoje em dia você não tem mais competição entre grandes empresas como você tinha antes. Antes as empresas competiam pelo tamanho. Então o pequeno compete com o pequeno, o médio compete com o médio, o grande com o grande. Não dava para um pequenininho querer competir com um grande porque a força do potencial econômico dele esmagava tudo totalmente. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia você vê startups brigando e tomando mercado de grandes corporações, seja na área financeira, seja na área jurídica, seja na área de comunicação. Não há mais essa barreira de entrada financeira, porque as tecnologias permitem. Então, que as empresas, então, na verdade, comecem a competir por ideias e qualidade nas soluções que oferecem. Então, isso requer das empresas uma forma diferente de pensar. Do ponto de vista do profissional, é justamente ele começar a desenvolver mais segurança sobre o papel dele dentro dessa nova realidade. Porque ele estava acostumado a um modelo onde o chefe dizia e o que ele tinha que fazer e dava as orientações fundamentais e ele, seguindo isso com um bom nível de disciplina e qualidade técnica, ele se dá bem. E, por exemplo, você pega hoje empresas como Google ou como Apple, já não contratam nem por formação acadêmica. Eles não querem saber se você fez, que curso você fez. Eles querem saber se você tem proatividade, atitude para aprender o negócio e fazer diferente. E arranjar soluções que eles precisam. E são mudanças realmente em curso, né, em vários setores realmente. Para quem ficou interessado nesse nosso bate-papo aqui, quer saber mais a respeito da ferramenta, né, do diagnóstico de mindset, enfim, terça-feira agora, 7 da noite, né, no Alpha Coworking aqui em Foz do Iguaçu, vocês vão fazer uma apresentação bem abrangente de como que é o funcionamento da ferramenta. Vamos apresentar a ferramenta e vamos fazer um painel. Nós estamos trazendo aí 3 profissionais aí de mercado, um empreendedor nosso aqui da região, uma profissional da parte de desenvolvimento humano da nossa fundação PTI aqui em Foz. Estamos trazendo uma gestora de desenvolvimento humano aí de uma das grandes cooperativas aí da nossa região, justamente para discutir o futuro do trabalho, o futuro do mercado. E vamos ter então um painel onde a gente vai bater um papo, eu vou fazer a mediação desse painel, para a gente fazer um bate-papo e os presentes vão poder então interagir com a gente, perguntar, questionar, entender mais sobre o que está acontecendo nesse nosso mundo aí e como é que eles podem começar a caminhar melhor nesse cenário. E como é que faz para participar? Tem que fazer alguma inscrição, algum custo? Como é que funciona? Tem que confirmar a presença, porque as vagas são limitadas, então precisa confirmar a presença aí pelo nosso ou pelas mídias sociais onde a gente está, o Software Mental, pode ser Facebook, pode ser Instagram, ou pelo WhatsApp da nossa ferramenta, que é o 9111, ou seja, 911-7388. 911-7388. Então, confirma a presença, porque se chegar lá sem confirmar, é capaz de não ter mais vaga. Portanto, né, na terça-feira, a apresentação dessa ferramenta, o software mental, o diagnóstico de mindset. Agradeço aqui a presença do Luciano Vicenzi aqui na programação para falar um pouquinho dessa tecnologia desenvolvida aqui localmente na cidade. Eu que agradeço, Guilherme. Um abraço a todos.